71 aos 44, controle 1935, tem um bom passo. Bom dia, 1935, feliz passo. Salvador, bom dia, gol no 271, perfeito. 271, contato radar, eu mantenho 390, saída Puka. 390, perfil Puka, 271. Do 9135, chama o centro Recife agora na frequência 1133-5, alterna 1251. 3325, confirme. Afirmo, 1335, alternando 1251. 3325-251, 9135, obrigado, mano. Bono 271, autorizado Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, Bono 271. Sou Salvador Webjet, Juliette Papá. E Web. Bom dia. É uma solicitação de pushback e rebote da posição 6 para a posição 5 do Patrona. Bom dia, está livre, reporte no término. Afirmativo, reporte ali. Um, chame Recife, a frequência 12545, alternativa 12685. Ciente Recife 2545, 2085, obrigado, bom dia, feliz passo. Bom dia. Trabalho. Salvador está 3. Delta nível 360 São Paulo. Plano 3601, autorizado 360 para São Paulo, via Pesulu no 6, via Foz conforme a rota do plano, decolagem no 0 direita, saída da Euleda, após Leda Brilha, Pai Brilha, Pesulu no 6. Controle 119 decimal 35 e aciona 5505. Nível 360 para São Paulo, decolando a Deco, vai na direita, pessoa da Euleda, Brígia, Persolou no meio, Belo Horizonte, Trive, Cúpula e Pirassununga. 1935 controle, 5505, transponder TAN 3601. Correto, TAN 3601, chame pronto, puxa acionamento. Portarão. Sou Salvador, WebJet, pronto para ingresso, parte 1. Autorizado, Web. Obrigado, gente. Toyota 3601. Prossiga. É, confirmando a primeira via, seria o Upper Zulu 10. É, o senhor faz da Euleda Bridge e após Bridge já é Upper Zulu no meio, mas Bridge ainda é Upper Zulu 10, não é isso? Ah, bom senhor, então, tá ok, obrigado. Salvador, WebJet, Juliette, papá, finalizando o reporte, obrigado, bom dia, feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Torre... Torre Recife, Salvador, da 3601, remota 12, se tiver funcionamento. Autorizado, puxa funcionamento de unidade. Portada da 3601. Bom dia, chegar em 6251. Eu chamei 6251 para chegar. Ativa, assistindo a Guarulhos, qual seria a saída aqui, senhor? Da Euleda Bridge, agora estou sem o seu plano aqui, confirma o horário. É os 30. Confirmando, é o 6251. Tudo ativo. Vou verificar aqui, concentra, agora só instante. Autorizado Guarulhos 360, AP Zulu 10, Mudla, AP Zulu 4 e após conforme, decola 10 direita da El Leda Bridge 1935 e 55 no meia. Meus amigos, 360, decola 10, lá direita da El Leda Bridge. Vou pegar o famoso 0, até Mudla, Mudla, famoso 4, até LK. Acompanhe o plano. Controle 1935, 1 no 6. Afirmativo, está correto, chame pronto, 625. Tamo lá, amigo, obrigado. Torre 3601 acionado, estamos com 173 a bordo, autonomia de 4 horas alterna com 5 para o site. Autorizado 3601 no via pátio Índia, no ponto de espera chama pronto, 1012 o ajuste. 1012, pátio Índia, ponto de espera o repórter 3601. Delta 3601, Banco Serra 10, pronto. Foi 3601, autorizada a linha de colapso, está 10, 100 graus, 4 nós. Está falando de está 10, está 3601. Esquiante uniforme, prossiga para 2 mil pés na chegada Vale, com ajuste no 012, pro DITAP. Controle Salvador, bom dia, até 3601, decolou 1700 pés, perfil da Dael Leda. Bom dia, até 3601, suba o 360, vigilante. 360, eu poderia levar na proa de Leda, tá presente? Não. Autorizado proa de Leda, até 3601. É, reconsiderando, vai permanecer no perfil da subida, até 3601. Sem problema.